Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 29, e fazer a leitura do verso 1 até o verso 14, a história do encontro de Jacó com Raquel. Gênesis 29, de 1 a 14. Com isso, nós estamos dando sequência à nossa série de exposições no livro de Gênesis. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Arã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, beijou e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato, você é meu osso e minha carne. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pedimos, nosso Pai, a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra. Nós pedimos que a leitura e a exposição do texto não somente nos traga ensinamentos a respeito dos costumes, das práticas, dos teus atos redentores na história, mas também de que forma eles se aplicam a nós. Nós oramos por aqueles que nos seguem, pela transmissão, onde quer que estejam, tua bênção esteja com eles também. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos como, a caminho da Mesopotâmia, Jacó teve um encontro com Deus em Betel, um encontro que haveria de mudar a sua vida. E ali, naquele encontro que se deu durante a noite, enquanto Jacó dormia, ele teve um sonho com uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subindo e descendo sobre aquela escada, significando que Deus havia descido até ele, que Deus iria com ele e que Deus queria habitar com os homens, conforme Jesus interpreta essa passagem séculos depois, inclusive dizendo que ele mesmo era aquela escada que unia a terra e o céu. Deus apareceu no sonho e ratificou a Jacó todas as promessas que havia feito a Abraão e Isaac. Ou seja, que lhe daria uma descendência numerosa, que lhe daria em posse perpétua a terra de Canaã e que abençoaria as nações através de um descendente de Jacó. Jacó acorda e faz um voto a Deus que incluía essas coisas. Deus seria o Deus dele, Betel, aquele lugar, seria um santuário para adoração a Deus, e ele daria o dízimo de tudo que Deus lhe desse. E aí ele unge uma pedra naquele local, a mesma pedra que serviu de travesseiro, agora vira um monumento de consagração e dedicação a Deus, conforme o costume daquela época, dos patriarcas e, posteriormente, dos israelitas, de construir altares e erigir marcos onde Deus se revelava. E ele muda o nome da cidade de Luz para Betel, que significa Casa de Deus. e segue sua viagem na direção de Padan Aram. Nós veremos agora o relato da chegada dele na cidade e como ele veio a conhecer aquela que seria a sua esposa. Vamos ver então essa primeira parte aí do verso 1 a 3, onde Moisés narra um encontro, primeiro o encontro de Jacó com pastores junto a um poço. São os três primeiros versículos. Ou seja, após aquele, logo após o sonho, na manhã seguinte, o texto nos diz que Jacó seguiu seu caminho. Verso 1, Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E agora, quem sabe, o coração em festa, alegre, depois da manifestação do favor de Deus para com ele, naquela visão, que foi a primeira visão que Jacó teve. Após um tempo, cerca de 700 quilômetros, ele chega na Mesopotâmia, que é chamada aqui, literalmente, no hebraico, a terra dos filhos do Oriente. Não tanto para indicar a posição geográfica, Oriente é leste, local onde o sol nasce. Se você olhar no mapa, Padan Aram fica mais para a banda do Nordeste. Mas porque o pessoal que morava naquela região era oriundo do Oriente, lá da Mesopotâmia. O destino de Jacó era exatamente essa cidade de Aram, que foi o local onde, décadas atrás, Tera e seus filhos, entre eles Abraão, haviam migrado depois que Abraão recebeu o chamado de Deus em Ur dos Caldeus. E foi de lá que Abraão, mais tarde, seguiu jornada para a terra de Canaã, muito tempo atrás. Naor, irmão de Abraão, tinha ficado ali na cidade de Arã e se estabeleceu ali. E ele teve um filho chamado Betuel, que, por sua vez, gerou Labão e Rebeca. Rebeca haveria de se casar com Isaac e tiveram um filho, dois filhos, na verdade, gêmeos, Esaú e Jacó. Essa era a parentela, essa era a família de Jacó que morava lá na terra do Oriente, lá na Mesopotâmia, mais especificamente em Arã. E era lá que Jacó haveria de encontrar uma esposa, conforme foi orientado por Isaac, seu pai. Quando ele chegou na região, ele viu um poço usado para beberar os rebanhos de ovelhas daquele lugar. Verso 2, olhou, e eis um poço no campo. Ele olhou, talvez, procurando direção, para que lado era a cidade. Ele olhou e havia um poço, eis um poço no campo, e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. A criação de ovelhas era muito comum no Antigo Oriente, era uma das formas de subsistência, e geralmente não era só ovelha, era cabra também. Cabra e bode, né? Por isso, daqui, Jesus um dia disse que ia fazer a separação, quando ele viesse em glória, significando as ovelhas do seu povo e os bodes, aqueles que não eram. Mas isso fica para Mateus 25. O ponto aqui é que Jacó encontra aquela região, aquele momento, aquele lugar onde essas ovelhas eram abeberadas. E ele percebe que o poço está fechado com uma pedra. Talvez, primeiro, para evitar que alguém caísse, evitar que algum animal caísse, manter o poço limpo, impedia a evaporação, uma vez que aquela região é muito quente e a água é muito preciosa, era o bem mais precioso, e, por fim, impedir que outras pessoas, que não os donos dos rebanhos e as ovelhas, fizessem uso daquele local. E, quando Jacó chega ali, tem três rebanhos de ovelha com seus respectivos pastores, as ovelhas deitadas, esperando o momento de beber água daquele poço. O costume dos pastores daquela região, o texto nos diz aí, era aguardar todos os rebanhos chegarem para então abrirem o poço. Verso 3, ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. E é curioso, né, essa prática, mas faz sentido, considerando como os poços eram raros e como eles eram importantes para a vida e a subsistência da pecuária naquela região. A pedra só podia ser removida em conjunto pelos pastores uma vez por dia. E depois de beberem, as ovelhas beberem, recolocavam a pedra tapando o poço. Esse abeberamento coletivo tinha como objetivo impedir que o poço fosse aberto várias vezes por dia, o que certamente iria provocar cair areia dentro do poço, a água ficar suja, e fora toda aquela movimentação ao redor do poço, que certamente perturbaria a paz daquela região. Fora o fato de que haveria um uso desigual da água, né? Haveria um uso desigual. Então, a ideia era essa, né? Era um acordo de toda a região, que os pastores chegavam com seus rebanhos, todo mundo chegava, removiam a pedra, davam de beber, fechava e levavam as ovelhas para pastar. Foi isso que Jacó viu quando ele chegou ali, depois de ter caminhado 700 quilômetros, né? Lá de Berseba até aquela região, e aí que ele também descobre que chegou no seu destino, que é a segunda parte aqui do texto, do verso 4 até o verso 6. Ele inicia um diálogo com os pastores que estavam ali aguardando, verso 4. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? E eles responderam: somos de Arã. Ele os trata como irmãos porque Jacó também era pastor. Enquanto que Esaú, seu irmão, era caçador, Esaú era homem caseiro, era homem que ficava em casa, que cuidava dos negócios da família. E ele, então, com certeza, cuidava dos rebanhos de Isaac, seu pai. E era pastor, por isso ele se refere aos pastores ali como irmãos, ou então também pode substituir como amigos, como algumas traduções já traduzem, não é? Já traduzem assim. Mas eu acho que o sentido é porque ele era pastor também, a prova disso é o conselho de pastor para pastor que ele vai dar em seguida a respeito daquelas ovelhas. Ah, ele quer saber de onde é que eles são. Chega para os pastores e diz: irmão, vocês são da onde? E ele descobre que eles são de Arã, que era a cidade para onde ele estava indo e para onde já havia caminhado toda aquela distância. E Arã não devia estar longe dali, não devia estar longe dali. Era um poço fora da cidade, que era usado para abeberar os rebanhos. E Jacó, então, descobre que havia chegado ao seu destino, como Deus havia prometido que estaria com ele. E aí, encorajado, ele pergunta aos pastores por seus parentes que moravam lá em Arã, versos 5 e 6. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Os pastores conheciam Labão perfeitamente, não é? Jacó se refere a Labão como filho de Naor, mas, na verdade, ele era neto de Naor, como já a NVI, a NVT, já traduziram. Mas Jacó o chama de filho de Naor, porque Naor é que era o ponto de referência. Ele era o irmão de Abraão, que ficou naquela região, estabeleceu a família ali, criou raízes, provavelmente era uma pessoa, tinha sido uma pessoa de muita influência, enquanto que Betuel, que é o pai de Labão, é uma figura apagada em toda a história dos patriarcas, como nós vimos até agora. Então, a referência era Naor. Então, ele pergunta: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Filho aí, entenda, neto. Mas filho, para poder dizer, significa descendente, não é? Descendente de Naor. E, a essa altura, Naor já devia ter morrido, não é? E eles disseram que conheciam e que Labão ia muito bem, literalmente no hebraico, ele tem paz, que era uma das coisas mais preciosas naquela época. Muitas guerras marcavam o Antigo Oriente. E quando se perguntava a uma pessoa se tudo ia bem, quase sempre queria dizer, não é? Você está em paz, não é? Está em paz por conta dos conflitos que eram muito comuns naquela região. Sim, Labão estava bem, estava em paz, e não somente isso, né? Mas a filha dele estava chegando, era o último rebanho que faltava, era exatamente o de Labão. E surpresa para Jacó, quem pastoreia, quem cuida das ovelhas de Labão é sua filha, chamada Raquel, que em hebraico significa ovelha. Esse é mais um daqueles encontros em que a providência de Deus faz com que os eventos ocorram dentro de uma sincronização perfeita. Deus, quando guia, Deus guia a nossa história, Deus conduz os acontecimentos, e faz parte da providência de Deus que as coisas aconteçam exatamente no tempo previsto por Deus, e faz as coisas acontecerem nessa sincronia com muita frequência. E é mais um desses momentos aqui. Labão não somente estava bem, mas naquele exato momento a filha dele estava chegando no poço. Não é coincidência, nós não acreditamos em coincidência, nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos no acaso, mas aqui é Deus dirigindo a história, mais uma vez fazendo as coisas acontecerem de acordo com o plano que ele já tinha estabelecido antes da criação do mundo. Aqui é um daqueles eventos tipo o servo de Abraão, que vai procurar uma esposa para Isaac, que encontra Rebeca também à beira de um poço décadas antes. É como um evento como aquele em que Jacó deixa a tenda do seu pai Isaac depois de ter roubado a bênção segundos antes de Esaú entrar trazendo a comida que tinha preparado para o pai e descobrir que tinha sido roubado pelo irmão. Tudo sincronizado perfeitamente. Esse é o nosso Deus sábio e perfeito, que tem o poder e a sabedoria para fazer esse tipo de coisa. Do verso 7 a 12, nós lemos aqui o centro, temos o centro do episódio, que é o encontro de Jacó com Raquel, verso de 7 a 12. Aqui a narrativa retrocede um pouco para contar uma parte da conversa de Jacó com os pastores que vai servir para preparar o encontro de Jacó com Raquel. Jacó havia estranhado que os rebanhos estavam ao lado do poço, fechado, esperando. Verso 7. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos, deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Eu fiquei muito tentado a interpretar isso aqui de acordo com alguns comentaristas que disseram o seguinte: quando Jacó viu Raquel e que ela era bonita e que era parente dele, ele mais ou menos quis se livrar dos pastores para poder ter um encontro com ela a sós. E perguntou: meus irmãos, não está na hora de vocês levarem as ovelhas para pastar, não? Não é? E aí ficava ele e Raquel somente. Fiquei muito tentado a aceitar essa interpretação, mas ela me parece muito fantasiosa. O que é mais provável é que aqui é um flashback, né? Moisés volta um pouquinho para narrar uma parte da conversa que Jacó teve com os pastores e que vai servir para introduzi-lo à presença de Raquel. Jacó, o verso 7, ele diz assim: ainda dia pleno, não é tempo de recolher os rebanhos, etc. E ele disse isso porque ele entendia da arte, né? Ele mesmo era pastor. Ele, inclusive, tinha tratado aqueles pastores como irmão. E ele entendia muito bem daquilo ali. E partindo do seu conhecimento, ele então orienta os seus irmãos pastores. Eles deveriam dar de beber as ovelhas e levar para pastar, porque ainda não era nem de tardezinha, o sol estava alto. Então, por que estava perdendo tempo ali? Não é? Deveriam estar fazendo isso. E é curioso que os pastores não ficam irritados com a palavra de Jacó, não é? Que era um estranho, não é? Querendo já ensinar os pastores daquela região como fazer seu trabalho, né? Mas eles respondem com mansidão no verso 8. Mas eles responderam: não podemos sair, não podemos levar as ovelhas para pastar enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Talvez essas orientações de Jacó não tenham sido assim do tipo: vocês estão fazendo errado, por que vocês não fazem assim e assim? Talvez tenha sido colocado sob a forma de perguntas. É possível traduzir assim, tanto é que a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão transformadora, já trouxeram dessa maneira, como na forma de pergunta: por que vocês não dão água e levam as ovelhas para pastar? Talvez ele fez na forma de pergunta, né? Porque não há reação nenhuma da parte dos pastores ao enxerimento, né? de Jacó, não é? A se meter num assunto que realmente não era da conta dele. Então, eles respondem assim, que era costume, era prática, eles estavam esperando todos os rebanhos chegarem para remover a pedra e dar de beber as ovelhas. E é nesse momento que Raquel entra em cena, que ela aparece, versos de 9 a 10. Diz aí o texto, verso 9: enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Eu não resisto a fazer o comentário de que esse versículo é muito usado por certas igrejas para provar ordenação feminina, né, que mulheres podem ser pastoras, porque Raquel era pastora. Eu acho que o pessoal não faz diferença entre ovelha e gente, mas acha que porque ela era pastora, então ela quer dizer que pode ter pastora de gente também. Não é? Eu não vou nem comentar esse tipo de interpretação. Pastoras eram incomuns naquela época. Na verdade, cuidar de ovelhas, cuidar de gado, era mais uma tarefa dos homens. Mas em situações, algumas situações, era perfeitamente plausível. Alguns autores que eu li, inclusive que tinham viajado pelo Oriente Médio, eles disseram que tinham encontrado ali naquela região, e na região da Arábia também, sheiks cujas filhas, não casadas, solteiras, elas era quem cuidava dos rebanhos, até casar. Quando casar, ia cuidar do marido e dos filhos. Mas que, em algumas regiões, era possível encontrar essas jovens cuidando de rebanhos. Mas, com certeza, isso era alguma coisa incomum. Talvez porque Labão não tinha filhos, ou porque, se tinha, eram ainda pequenos e não tinham condição de ir para o campo cuidar dos rebanhos. Por isso, Raquel era a pastora, como diz aí o verso 9. Ela entra em cena, era uma mulher na idade de casar, era bonita, formosa, como vai ser dito mais adiante aqui na narrativa, não hoje, mas mais adiante. E ela tinha vindo, segundo o costume, dar água às ovelhas de seu pai na hora habitual. Quando Jacó viu Raquel, então o homem se transformou, né? Virou um leão. Diz aí que ele se adianta, verso 10, quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e viu que ela era muito bonita, isso vai ser dito mais adiante, viu as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Raquel era sua prima, filha de Labão, tio de Jacó. Jacó, quando vê, era parente, ele tinha ido para lá casar com uma parente, não é? Quando ele vê a parente, e além do mais, bonita, não é? E então, ele ou era um homem de força extraordinária, ou ele foi motivado, e o amor tem dessas coisas, né? A paixão tem dessas coisas, o homem vira um leão, né? fica brabo, ou então forte, né? E ele, então, talvez querendo impressionar a Raquel, né? Ou impressionar o pai de Raquel, para dizer assim, eu sou, inclusive, capaz de cuidar de rebanho, né? Ele vai lá e faz o que dois ou três homens geralmente faziam. Ele remove a pedra e, em seguida, ele dá de beber ao rebanho de seu tio Labão. Não tem protesto nenhum aqui dos pastores, né? Porque Jacó tinha removido a pedra, provavelmente porque só faltava mesmo o rebanho de Raquel chegar. Ou talvez eles ficaram impressionados com a força, né, ou a disposição de Jacó, e ninguém queria comprar briga com ele. Qualquer que seja a razão, o fato é que Raquel ficou impressionada com aquilo que aconteceu, como nós veremos nos versos seguintes, 11 a 12. Quando Jacó termina de dar de beber as ovelhas, ele agora se dirige a Raquel. Lemos aí no verso 11. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. O beijo aqui era costumeiro entre parentes. Tá? Parentes, naquela época, se saudavam dessa forma. E ele começa a chorar em alta voz. Sem vergonha nenhuma, né, diante das outras pessoas ali, ele está chorando, né? Ele estava provavelmente grato a Deus, porque ele viu que Deus havia conduzido o seu caminho, Deus havia estado com ele por um ato da providência, da misericórdia de Deus, Deus havia cumprido aquilo que prometeu lá em Betel, de que seria com ele, que iria com ele até Arã, e que haveria de estar com ele toda aquela jornada, até que ele voltasse para Canaã, e isso aqui ele interpreta claramente como sendo a mão de Deus, por isso choro de gratidão, choro de emoção, é um daqueles momentos que vocês que que com certeza vão entender muito mais pelo que eu estou dizendo, muito menos pelo que eu estou dizendo do que por aquilo que vocês já experimentaram. Aquele momento na sua vida em que você claramente viu é Deus. E você não pôde fazer outra coisa senão chorar. Chorar, numa mistura de gozo, alegria, gratidão, reconhecimento da presença de Deus. É um desses momentos aqui agora na vida de Jacó. Finalmente, ele se apresenta a Raquel, no verso 12. Contou a Raquel que era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. E ela correu e o comunicou a seu pai. Raquel corre, vai contar ao pai a chegada de Jacó, portanto, a cidade não era muito longe, né? Se ela correu para contar ao seu pai o que aconteceu. E aí a última parte do texto, 13 a 14, Jacó é recebido na casa de Labão. Labão toma a iniciativa de levar Jacó para sua casa. Verso 13, quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele. Ele tinha feito a mesma coisa alguns anos antes, quando o servo de Abraão chegou lá e tinha encontrado a sua irmã Rebeca. Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, beijou e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse, de fato, você é meu osso e minha carne. Quando ele tomou conhecimento de tudo que Raquel contou para ele, ele correu para lá, queria conhecer o filho mais novo de sua irmã Rebeca, o mais velho era Esaú. Ele não tinha esquecido que cerca de 60 anos passados, o servo de Abraão tinha estado ali. E ele, Labão era bem mais jovem naquela época. 60 anos passados, o servo de Abraão tinha estado ali. E levou a irmã dele, Rebeca, para casar com Isaac, lá em Canaã. E que na ocasião, Labão ganhou muitos presentes, muitas riquezas, dádivas, ao deixar sua irmã ir com o servo para se casar com Isaac. E agora o herdeiro da fortuna de Abraão e de Isaac, que era Jacó, havia chegado à sua porta. E, além disso, Jacó já havia demonstrado que era um excelente trabalhador braçal. A gente não sabe as intenções de Labão, mas a gente vai ver no resto da história que ele era interesseiro, velhaco, ardiloso e que vai enganar Jacó várias vezes por isso aqui. E ele corre para lá, talvez, a gente não pode julgar pelo texto as intenções de Labão. Mas tudo indica que ele viu ali mais uma. Ele lucrou da primeira vez, né, quando veio o servo de Abraão, e agora, 60 anos depois, era aposentadoria, né? Com certeza, estava na hora de receber ali, quem sabe, né, o suficiente para se aposentar tranquilo. Ele corre para lá. E nos diz o texto, e ele recebe Jacó com todo aquele afeto da hospitalidade oriental. Abraça, beija, leva para casa, lava os pés, dá um banquete, uma festa. E o texto nos diz aí que uma vez lá, Jacó lhe conta a história toda, o que provavelmente incluía que ele estava fugindo do seu irmão Esaú por ter recebido a bênção de Abraão no lugar dele, que era o mais velho, mas que ele tinha feito isso porque ele tinha esse direito, porque Esaú tinha vendido a primogenitura para ele muito tempo antes, que sua mãe Rebeca o havia orientado a passar um tempo ali até que o perigo passasse e ele pudesse retornar, e que ele tinha feito uma longa viagem também na expectativa de encontrar uma esposa para si, e que, quem sabe, talvez até a visão de Betel, porque o texto diz que ele contou tudo a Labão. Então, tudo que havia acontecido desde aquele episódio. E então Labão reconhece que Jacó, de fato, era seu sobrinho, verso 14. De fato, você é meu osso e minha carne. O que quer dizer? Você é do meu sangue, nós somos parentes. E com isso, a permissão estava dada para que Jacó ficasse na sua casa. Na próxima mensagem, nós vamos ver a primeira parte da tumultuada permanência de Jacó ali com seu tio, o que inclui seu casamento, não com Raquel primeiro, mas com Lia, depois com Raquel, nascimento de filhos, seu trabalho com seu sogro, etc. Mas isso aí, a partir da próxima mensagem. Por enquanto, o que nos interessa é qual a instrução que essa passagem poderia trazer para os israelitas que ouviriam essa mensagem, que estavam ali às margens do rio Jordão, próximos a cruzá-lo para tomar posse da terra, conforme prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram os descendentes de Jacó. E o que saber, e saber a respeito desses fatos que aconteceram com o seu ancestral, em que os ajudaria? Primeiro, a importância que vai ser reenfatizada vez após vez por Moisés no restante dos livros que Moisés escreveu, a importância e a necessidade de que os israelitas não se casassem com os povos cananeus com os quais eles iriam habitar e cuja terra eles iriam conquistar, mas que eles se casassem dentro da família da aliança, que é exatamente isso que Jacó está fazendo aqui. Todo esse trabalho é exatamente por isso, porque ele não queria casar com uma mulher lá de Canaã, uma cananeia que não tinha conhecimento de Deus, não teria o verdadeiro culto a Deus, certamente seria idólatra, iria contaminar a verdadeira e pura religião, mas que ele viesse buscar uma esposa de entre a sua parentela que ainda mantinha e praticava a fé dos semitas, a fé de Noé, a fé dos filhos de Sete, aquela linhagem toda por onde Deus vem se manifestando e guardando a promessa da vinda do descendente que haveria de abençoar todas as nações. Então, era importante que os israelitas vissem como era crucial para o plano de Deus que eles se casassem na família da aliança. Eu creio que uma segunda lição importante de encorajamento era a providência de Deus. Aqui eles têm mais um exemplo de como Deus age na história para realizar os seus planos e cumprir as suas promessas. Aqui, no caso, em prover esse encontro de Jacó com Raquel. Esse mesmo Deus haveria de guiá-los na conquista da terra prometida, que, humanamente falando, era uma tarefa impossível para a nação de Israel. Mas era Deus, esse Deus da providência, que estaria com eles. Em terceiro lugar, a fidelidade de Deus. Deus cumpriu tudo o que prometeu a Jacó, ou começou a cumprir o que prometeu a Jacó. Vai cumprir muito mais ainda. Deus tinha dito a Jacó, na visão em Betel, eu serei contigo. Então, esse Deus de Jacó era o mesmo Deus dos israelitas. Estaria com eles também, e que, portanto, eles podiam confiar nesse Deus. E eu penso que há uma lição aqui interessante, que eu não dei muita ênfase durante a exposição do texto, mas é claro, quando você lê essa história, a primeira coisa que você lembra é da história anterior, do servo de Abraão que foi buscar no mesmo lugar uma esposa para Isaac e encontrou, coincidência, ao redor do poço, na mesma hora que ele vinha chegando, encontra Rebeca. Então, as histórias são muito parecidas, mas existe uma diferença significativa. No primeiro caso do servo de Abraão, o servo de Abraão, Eliezer, era um homem de oração. Quando ele chegou no poço, ele orou. Ele disse, Deus, me mostra, me guia, eu quero saber quem é. Mostra aquela que será a esposa do meu senhor Isaac. E Deus mostrou Rebeca. E quando ele percebeu que Deus tinha atendido, diz o texto lá, que ele adorou a Deus, agradeceu a Deus. E não parou de, depois, quando ele vai na casa de Rebeca, ele também mais uma vez manifesta a gratidão a Deus e dá a convicção de que Deus guiou. Mas aqui você percebe que Jacó, mesmo depois daquela experiência lá em Betel, uma experiência que, sem dúvida, foi uma experiência marcante, você não vê Jacó aqui orando, pedindo direção, nem agradecendo. O que é que isso nos diz? É que é só a misericórdia de Deus, porque se Deus fosse depender da piedade, da moralidade, da ética e do compromisso e da perseverança dos patriarcas, nenhum de nós hoje conheceria Jesus Cristo. Era só pela graça, a misericórdia de Deus, apesar de um Jacó que não ora, que não busca, que não demonstra qualquer piedade, Deus cumpriu direitinho, Deus o levou para aquela que haveria de ser a sua esposa e, assim, cumpriu as promessas que tinha feito lá em Betel. Os israelitas deviam saber que, se alguma bênção eles recebessem na conquista da terra, aliás, a própria terra, como dom de Deus, era pela graça de Deus, não era por mérito. Eles não mereciam absolutamente nada, como Jacó também não merecia absolutamente nada. Mas é aqui que dependemos, e é aqui que nós nos firmamos, na fidelidade desse Deus, na sua graça, na sua misericórdia. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo, escreve Paulo a Timóteo. Irmãos, algumas aplicações práticas e eu estou terminando. E eu quero mais me dirigir para aqueles que estão passando por um momento de dúvida, incerteza em sua vida, talvez momentos de grande dificuldade, de grande provação. Confie que Deus está no controle da sua vida. É isso que esse texto nos ensina. A providência de Deus, e não só esse texto, mas a Bíblia toda. A Bíblia toda é a respeito de Deus e de como ele ama o seu povo, cuida do seu povo, é fiel às suas promessas feitas a seu povo. E aqui é meu segundo ponto, minha segunda aplicação. Lembre das promessas que ele nos fez em Jesus Cristo. Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca prometeu uma vida tranquila, sem dificuldade, sem sofrimento, sem dor. Ele nunca prometeu esse tipo de coisa. Mas ele prometeu que estaria conosco, como ele disse a Jacó em Betel, eu estarei contigo, eu vou com você. Ele está conosco, lembre disso, que ele está conosco, que ele perdoa os nossos pecados, é isso que ele nos prometeu na aliança conosco de Jesus Cristo, perdão de pecados. Lembra que Jesus está intercedendo por você, Jesus está suplicando ao Pai por você nesse exato momento. O Espírito Santo habita em você, ele é o Consolador. Lembra da promessa de Deus de que ele nos dará uma terra renovada, restaurada, onde toda dor passará para todo sempre e onde estaremos com o Senhor Jesus eternamente. É isso que a Bíblia, é esse o tema central da Bíblia. A Bíblia é sobre isso, sobre esse Deus e a sua aliança com o seu povo. Um Deus que é fiel, um Deus que cumpre o que ele promete, um Deus que nos chama a participar desse povo. Um Deus a quem nós desonramos quando apoiamos nossa fé em sentimentos e não naquilo que ele revelou aqui. Um Deus que é disposto a perdoar e recomeçar. Por isso eu queria que nessa noite você examinasse sua vida. Examinasse sua vida. E à luz de tudo que nós vimos aqui, você honestamente perguntasse a Deus, Senhor, eu sou de fato do teu povo, faço parte do teu povo, estou debaixo da tua aliança, tenho as tuas promessas comigo, confio no Senhor que o Senhor vai cumprir tudo o que prometeu, inclusive me dar a vida eterna mediante Jesus Cristo. Que Deus guie você nesse exame e na segurança que o que eu desejo, segurança que você venha a ter mediante Jesus, do perdão de pecados e da vida eterna. Assim, Deus nos abençoe. Fiquemos em pé, queridos, e vamos orar. Em seguida, nós cantaremos o hino anunciado. Eu nem sei qual é o hino. Vai ter um hino depois, não é? Cantaremos o hino. Oremos. Ó Deus grandioso, Deus fiel, misericordioso e bom, assim como tu guiastes, ó Deus, aqueles homens, aquelas pessoas da antiga aliança e na nova aliança também, assim também o Senhor deseja nos guiar. Nós que somos o teu povo e que temos uma aliança celebrada no sangue do teu Filho Jesus, tu és o Deus fiel, que não nos desampara. Socorre os aflitos, os abatidos, os que estão, Senhor, diante de decisões difíceis, aqueles que estão padecendo necessidade. Lembra as tuas promessas fiéis e lembra que tu és o nosso maior tesouro, a fonte suprema de gozo e de alegria aqui nesse mundo. E enche-nos com essa alegria. É o que nós pedimos em nome de Jesus.